Cadê o catch, peraí? Tô aqui, tô aqui. Caralho, que é isso, pra, cara? Só pra conferir, cara. Só pra conferir, calma aí. Então, bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ter um bate-papo no locador TV e referente ao Xbox Scorpio. É só Scorpio? Alguém tem o nome certo aí? Project Scorpio, acho que é. Então, vamos falar do Scorpio, aquele logo feio e o console mais poderoso da nossa geração. Então, comigo temos os nobres bacharéis, honoráveis pessoas, deixa eu ver quem eu chamo aqui. Temos o Xboxista, quem é? Caralho, tomando teu cu, pô, agora que eu já começo a bater. Que é isso? Que deselegante, que deselegante. Que louco, velho. Pô, a Caxixa é o caralho, pô. Caxixa é o caralho, aqui é Sony, porra. Cadê o... Gente... O X-Boxeiro Belo. Aê, galera, tamo aí na atividade, entendeu? Phil Spencer, me patrocina. O 360-tista Cat. Nossa, cara. O Cat ficou tão indignado quanto eu, cara. O Cat é mais educado. O Cat é criado pelo avô, Ah, fala alguma coisa, Cat, aí, porra. Não, eu até acho que eu vou ser o que vai defender o Xbox aqui, pelo jeito, né, porra. Não tem muito problema com ele, não, velho. Como sempre do lado errado, né, Cat? Porra. Sempre. Que isso, rapaz. Aí. Não, o Cat é o SJW, né, eu descobri hoje o que é isso. É o cara da justiça social. O que foi isso, velho? Coitado, velho. Coitado, cara, não. Assim, eu descobri faz pouco tempo que isso existia, né? Não fala assim. Não fale assim do nosso roast. Quer dizer, o roast do outro, né? O roast desse sou eu. Aí eu, o onenista. Ih, desgraça. Hã? O onenista. É que o onenista, né? Outro filho da puta. O onenista é que o único, o outro que sobrou do Xbox era o primeiro Xbox. Ele não tem o nome, ele só é o Xbox. Eu já usei todos os adjetivos Xbox pensáveis, então sobrou o One pra mim, o que é algo engraçado, não? Se tu diz, dá certo. Vocês estão rindo, então? É engraçado. Ai, ai. Caralho, essa abertura deve ter levado uns 5 minutos. Bom, então é isso, vamos falar do Scorpio e o que foi esse anúncio aí, só falar de hardware, cadê os lançamentos, joguem aí o papo. Então, quem tem que começar é o Belo, que tava na pilha pra falar desse porra desse Scorpio. Caralho, é sempre assim, né? Então, vamos lá então, vamos começar. Vamos falar sobre Xbox então. A Microsoft, semana passada, se não me engano, foi que dia? Quinta-feira? Terça-feira? Não lembro. Quinta-feira. Anunciou os specs do Xbox Scorpio, que por enquanto é chamado de Xbox Scorpio, pode mudar o nome. E mostrou que ela tá tendo um videogame muito poderoso nas mãos. Pra falar a verdade, o videogame mais poderoso dessa geração. Aqui venhamos e convenhamos. Eu não sei se alguém vai discordar comigo, se discordar vai ser você, Ken, que eu sei que você sempre discorda de mim. Mas a Sony, quando lançou o Pro, meio que o Pro, diferente do Scorpio, o Pro parece que não tava sendo pensado nessa questão que o pessoal da Microsoft está defendendo, que não, a gente quer um videogame que seja mais potente, que vocês tenham uma experiência foda, meio que o Pro é uma resposta ao Scorpio, só isso, é tipo assim, vocês têm Scorpio, a gente tem o Pro. Não, eu acho que é o contrário, Bel, eu não vou saber quem que... Só para te quebrar primeiro, eu vou discordar de você dizer que eu discordaria de você. Na verdade, eu concordo com você. Cara, que confusão. Eu sou totalmente do contra. Cara, mas se eu não me engano, eu acho que eu não vou saber qual foi anunciado primeiro lá na época. Eu acho que o Scorpio foi... Só um pouquinho, Cris. O Scorpio foi anunciado na E3 do ano passado e mais pro fim do ano a Sony anunciou o próximo. Anunciou o Pro, cara. Tipo, porque a grande parada do PS4 Pro, que é até um discurso que o Pato lá do Wikicast fala assim, é que tipo, meio que o PS4 Pro ele tem mais cara de só ajudar a Sony a vender TV 4K, né, cara? Tem realmente a diferença do PS4 Pro pro PS4 normal não é muito grande. Eu acho também que nem é necessário, cara. Querendo ou não, o PS4 ele já é um videogame robusto, né, cara? Não precisaria de muita coisa. Já a Microsoft realmente fazer um videogame que teoricamente seria melhor, realmente é porque ela tá numa crise agora, né? Não é crise assim de dizer, meu Deus, a Microsoft vai acabar, mas realmente o videogame ele tá muito em baixa, cara. Então realmente Tipo, aí eles tiveram que fazer algo maneiro, algo que alguém vai olhar e falar, porra, isso aí pode dar certo pra cativar o pessoal, coisa que, sinceramente, com essa apresentação eu ainda não vi, cara. Tipo, tirando esses malucos aí que o Bel fica citando aí. Eu realmente, assim, a grande maioria, eu não ouvi nem falar, não deram muito destaque, só foi uma notícia de rodapé. Realmente, eu acho que acaba o que você falou do plano certo, cara. Só que você fala, ah, a gente vai lançar o Pro aqui pra competir. Mas eu acho que já devia ter algum esquema para fazer o PS4 Pro por conta dessas TVs 4K aí. Então, só por isso. Tipo, eles só acho que anunciaram o Pro só para dizer que eles tinham alguma coisa. Mas tipo, realmente não teria nem a necessidade de se lançar um novo PS4 agora. Não, é verdade. Isso aí que o Ken falou é coisa. Tá saindo videogames mais potentes, que agora é uma nova onda, assim, nessa questão de coisa. Antigamente eram os periféricos, né? Saía muito periférico. E agora a questão dos consoles em si, de, não só de casa, o 3DS também passou por isso com o New 3DS, né? Um pouquinho mais potente. É você ter, daqui a pouco, lança um console da 3, 4 anos, se não me engano, acho que do próprio, coisas que tem 4 anos aí, você tem um videogame mais potente. O que que acontece, na minha opinião, em relação à Microsoft? Eu vi uma galera falando isso, eu queria até me embasar essa opinião que eu vou jogar para vocês nisso. A Microsoft com o One, ela perdeu muita coisa em questão de... Porque o Xbox 360, ele era fácil das pessoas fabricarem jogos para ele. Se não me engano, até essa questão dos indies nos consoles e tal, ele foi um que defendeu muito a bandeira, né? Inclusive, quando o One começou, ele tava defendendo essa bandeira. Só que descobriram que o Xonão é uma máquina difícil de se programar os jogos. E uma das estruturas... e uma dessas estruturas que a Xbox... esse Scorpio, a Microsoft está tentando trazer, é do Scorpio ser um videogame mais fácil para que possam programar coisas para ele, entendeu? E isso vai para todas. Vai para a Sony, vai para a Nintendo também. A Nintendo já perdeu muitas vezes o mercado por causa disso. E se tem um videogame que tinha uma mídia horrível para transmitir os jogos, ou o videogame em si era difícil de se programar, ele ia muito na contramão dos outros, então ficava meio que inviável para a empresa de game gastar todo um esforço naquilo e tal. E se você perceber, do ano passado, praticamente, os lançamentos de Xbox, os de destaque, foram o quê? Foram os da própria casa. Foi o Gears, foi o Halo, foi o Forza. Você viu pouca coisa dos outros. Foi como até o Ken já comentou uma vez. Final Fantasy saiu, o 15, para Xbox, mas parece que de qualquer jeito não saiu. Parece que Final Fantasy é um jogo exclusivo do console da Sony, cara. Sim, porque... Sim, toda versão que foi, que se é falada, se é vista sendo jogada, cara, pelo menos 95% das vezes é a versão PlayStation 4, cara. Que é que no final todo mundo acaba comentando, mas ele é um jogo que ele eu fui procurar isso, né? Cara, Final Fantasy XV saiu para esse console, tá lá no Xbox One também tem uma versão de Final Fantasy XV, mas tipo, ninguém fala nada, cara, tipo, a galera meio que, foda-se. Que é uma parada que realmente a gente tá vendo, a gente já tá batendo essa tecla aqui no locadora faz um tempo já. O Xbox, ele não. Ele tá meio sumido do mercado de games, cara. Você não se ouve falar muita coisa dele. E, tipo, desde que o Switch foi anunciado e lançado, cara, praticamente tipo, desceu uma sombra assim na frente da Microsoft ali, cara, e você, por muito tempo, você não tem nada se falando dela, se vai ter algum exclusivo novo, se até mesmo de jogo tradicional vai ser lançado, você não ouve mais falar disso, cara, você não tem mais essa expectativa se vai sair ou não pro Xbox One, realmente ele virou um videogame esquecido. A última notícia que eu me lembro, assim, disso aí, grande do Xbox One, foi o que cancelaram aquele Scalebound, né? Sim, pra cara. Mim... Ele não foi o único, cara. Teve mais jogos, se não me engano, Desgraça. O Desgraça eu acho que sabe melhor dessa porra aí. Teve mais jogos que foram cancelados. Eles não foram o único. Eu acho que muito é exatamente por conta dessa porra dele tá tendo essa baixa nele. Não, e o Ken tá puxando outro ponto importante que eu iria citar também. É essa questão da baixa e a questão de, tipo assim, a Nintendo com o Switch. Ela voltou, o gigante acordou, né? Ela voltou a poder disputar junto com os grandes ali. O que jogou o Xonão? Sinto muito pra quem tá ouvindo, mas independente de marca, cara. Eu acho que aqui a gente é só jogador, entendeu? A gente brinca e tudo, mas a gente aqui só gosta de pegar um bom console e jogar. Mas o Xbox foi pro final da fila. A verdade é essa. Ele foi lá pro cantão, entendeu? Ele tá lá no cantão, pá, na dele, e ele vem vivendo muito, ele tem até uns projetos legais, aquela questão de você poder jogar os jogos de forma que nem Netflix, o de você ter a questão da retrocompatibilidade, mas quando alguém vem me perguntar de jogo assim, pô, eu quero comprar um videogame e tal, não sei o quê, eu sempre tenho que aconselhar a Sony, o PS4, porque ele é o console que tá sendo o videogame de verdade nessa geração. E me perguntam, pô, e por que não um Sony, não sei o quê? Eu pergunto, cara, você já teve 360? Se a pessoa me fala que sim, eu falo assim, então, eu acho que você tinha que ir de PS4 mesmo. Agora, se a pessoa não teve 360, eu falo, ó, então você pode assim pensar, porque você pode aproveitar muita coisa do 360 no Xbox One. Agora, se você já teve 360, os exclusivos te interessam da coisa? Isso é uma parada, vou até fazer aqui uma homenagem ao camarada lá do trabalho, Edmilson, que ele fala, ó, exclusivo vende videogame. E isso já se percebia desde, ó, é desde o que a vende, época... Exclusivo é vende no videogame, porque se for por muitas plataformas, aí cada um ia escolher qualquer um. Sim, o que vende no videogame são os exclusivos, cara. Sim, pô, a Nintendo tá viva, velho. A Nintendo tá viva e hoje é exatamente por isso, cara. Porque os exclusivos da Nintendo são fortes, cara. Com certeza, a força que Zelda. Entendeu? Sim, a força que Zelda. Um lançamento, cara. Um lançamento de um jogo. Estremeceu o mundo dos jogos, cara. E não só isso, cara. Você tá vendo agora aqui no Ocidente o Persona 5, né, cara? Pô, o Persona 5 aí já vendeu pra caralho. Tipo, o jogo saiu o quê? Essa semana? Semana passada? Não sei. Semana passada aqui no Ocidente. Tinha uma semana de jogo e pô, o jogo já vendeu pra caralho, cara. Então, tipo, realmente é um diferencial que realmente também do Xbox One subiu. Mas, ô Belo, acho que um dos problemas do Xbox One, eu não sei se vocês três concordam comigo, é que desde o começo o Xbox One ele não foi pensado pra ser só um videogame. Ou melhor, muita gente dizer que ele não foi pensado nem pra ser um videogame, né? Pelo que você vê nas palestras, pô, naquela exibição, acho que foi na E3, não vou lembrar agora se foi na E3. E3 de 2015, o grande ano onde a Sony... 2015 não, 2014, se não me engano. 2014, né? A Sony deu aquela zoada lá, que tipo... Não lembro, acho que é Don Matrix o nome do cara, que depois ele até foi pra aquela empresa de jogo de Facebook, a Zynga, e o cara... Ah, você tem que estar online pra jogar, eles não mostravam jogos e, tipo... Sim. Esse bagulho de DRM gigante, assim. Sim, cara. Pô, é um bagulho absurdo aí, pergunta. Pô, mas se eu quiser jogar offline? Ah, como 360, né? Tipo, os caras já estão... Sim, cara. As ideias, pô, foi uma estratégia de venda errada. Aí, durante o processo, a galera viu, que, porra, no negócio não vai dar certo. Eles largaram de mão muita parte do multimídia do Xbox One, né, cara? Morreu quase de vez. Isso até antes de lançar, nem foi durante o processo. Sim, eles mataram porque realmente as críticas foram muito grandes, porque a galera falava, cadê a parte do videogame? Vocês só falam de televisão, de rádio, de não sei o quê, porra, a gente quer jogar, a gente quer videogame pra jogar. E, cara, e depois que eles entraram pra parada do videogame, querendo ou não, você não se entregou muita coisa. Pô, ele é um console legal? Pô, até pode ser. Ele tem jogos que interessam uma parcela do público? Pô, com certeza ele tem. Esperando ou não, só isso não vai render, cara. Se você não consegue ter algo mais, não vai render. Querendo ou não, o Xbox One ele não teve esse algo mais, cara. Ele teve até três lançamentos exclusivos legais, mas esses três lançamentos não seguraram a onda ali do videogame. Depois disso, cara, acabou. Tipo, morreu. Até atualmente estão discutindo um dos exclusivos deles para passar a ser multiplataforma, que é o Sunset Overdrive, né, cara? A empresa que criou o jogo já tá pensando em sair só do Xbox One. E, pô, fazer uma versão pro PS4, fazer uma versão pra PC, se já não existia, né? Teve também esse tiro no pé atual da Microsoft aí de... Não, agora todo jogo que sai pro One vai sair pra PC também. Então, tipo, porra, a gente não tem mais exclusivo. Tipo, é um videogame sem exclusivo, né, cara, agora. Tipo, que lançou pro PC. Então, realmente, foi uma parada meio contramão, né, cara? Ele não veio com aquilo que ele prometeu. Ele modificou no meio do caminho e se perdeu nessa modificação e ficou a venda na vista. Então, eu acho que isso contribuiu muito para a queda do videogame. É, o que tu falou ali do Sunset Overdrive, eu lembro do Titanfall também. O Titanfall foi exclusivo do Xbox e do PC, né? Uhum. Aí, tipo, os caras viram que não é uma boa isso e fizeram para toda a plataforma aqui. Tipo, não vale a pena manter o exclusivo para Microsoft só, cara. Tanto que teve esse Tomb Raider aí, o Dead Rising 4, E, tipo, o nego caga, assim. Tipo, é como se o jogo não existisse, cara. É, tipo, já chega na... Quando chega na Steam... É, isso que tu falou, tipo... Pô, tipo, lançou o Tomb Raider novo pro Xbox. Daí chega na Steam, tipo, ou no PS4, e tu pensa... Pô, verdade, esse jogo lançou, né? Tipo, é isso? Tu não lembra da parada? Esse Tomb Raider aí que o Desgraça tá falando, ele tem uma parada interessante, porque ele é a continuação do Tomb Raider, que foi multiplataforma na geração passada. Do reboot. É, do reboot, cara. E tipo, o Tomb Raider do reboot, ele foi mega elogiado, cara. O Belo mesmo, se não me engano, é putinha desse novo Tomb Raider, isso. Não foi ele, eu tô confundindo com alguém. E tipo, você lançou... você lançou um segundo jogo de um puta sucesso e, cara, ele tá apagado. Eu realmente não lembrava que esse jogo tinha saído. Graças a Deus, falou agora. E, tipo, caralho, é mesmo, esse jogo saiu, cara. Tipo, olha só a margem que tá a porra do Xbox One. Não, é bem foda isso, melhor falar assim. E a empresa, que quando ela joga um exclusivo, é tipo, vamos supor, Capcom. A Capcom, quando ela jogou o Street Fighter V de exclusivo, por mais que ela não tenha lançado pro Xbox, o que que ela foi? Ela foi malandra. Ela falou, ah, não, PS4 e PC. Tanto é que quando foram brigar, foram te falar, ah, mas aí não sei o que, esse lança pra PC na exclusividade. O que é verdade, né? Exclusividade é de uma pessoa só. Sim. Mas, ou de uma plataforma só, seria o caso. Mas ela deu a desculpa que, tipo assim, nos videogames, só, tipo assim, só tinha a Sony que ia usar. E caralho, isso tira a gente. Foi a Sony que financiou esse T5. Isso, entendeu? Isso tira. Pô, o KOF, cara. O KOF 14, por mais que a gente tá falando aqui de jogo de luta, mas ó, o KOF 14, cara. Aí fora as outras coisas, isso aí eu tô falando de jogos third parties, entendeu? De outras empresas. Agora, você pega os exclusivos que a Sony tem. Querendo ou não, a Microsoft, ela é mais nova do que a Sony nesse mercado de videogames. E a Sony já tem algumas coisas que ela pode usar, tipo, né, ela pode jogar um Uncharted, vai vender videogame a pau. Mesmo sendo da Naughty Dog, vai vender videogame a pau. Pô, ela veio agora fazendo o remake, remaster, eu já não, já confundo essa porra toda do Crash aí. Que eu não tô com muita fé que vai ser essa coisa toda, mas vamos ver até o final, qualquer dia a gente discute isso aí. Mas tá rolando esse remake aí do Crash. Entendeu? Aí, caralho, o nego já fica doido pra comprar. Eu falo, quando eu cheguei e vi o trailer do God of War, pensei no meu irmão nessa última E3, e quando eu vi o do Last of Us, eu virei pro meu irmão e falei assim, cara, vamos começar a juntar o dinheiro porque eu vou ter que comprar o PS4. Entendeu? Então isso, cara, isso daí te força, isso aí te força a comprar. É a mesma coisa do PS3. Pô, Belo, tu tem um PS3? Tenho, cara. Pô, quais jogos que tu gosta de jogar? Ah, eu gosto de jogar um Dark Souls, gosto de jogar, sei lá, um outro jogo, mas pô, Dark Souls tem pra computador, pra não sei o quê. Mas pô, cara, vou te falar, a melhor plataforma que eu achei pra jogar esses Dark Souls, o 12, os antigos, é o PS3, cara. É o PS3, então, na minha condição do que eu quero, o PS3 é melhor. E se eu for comprar um videogame dessa nova geração, o PS4 fica melhor. O problema do Xbox é isso. Ele tá vindo com a máquina realmente muito potente, é o console, isso aí a gente pode afirmar. O Scorpio, hoje em dia, é o console mais potente dessa geração e ponto. Não, por enquanto não tem nada que passe ele. Só que o que adianta você ter tipo uma Ferrari e você só poder andar tipo que nem o senhor caiu? Dá só uma voltinha dentro do planeta e voltar pra dentro de casa. Mas é essa a verdade, cara. Essa é a verdade, entendeu? Essa é a verdade. Essa aí me lembra uma frase que eu vi no Twitter, né, cara? Tipo, o lado bom do Xbox One é que, pô, ele é potente, é o melhor videogame da geração. O lado ruim é porque ele é um Xbox, cara. Tipo, a galera tá falando isso. Pô, você tá vendo o nível do negócio, cara. A parada dele, que eu até discuti com o Benino Sarda, com o Guilherme Sarda lá do Tecmundo, discuti quando eu falo assim, a gente conversou nos comentários, teve uma conversa boa. E ele tava comentando que ele tá com fé nessa questão do Scorpio e tal, e que... Tipo assim, ele acredita que a Microsoft, e ele com certeza tem mais know-how disso do que eu, jogou essa notícia para ver se cativa algumas pessoas, que é essa questão de potência do console, e talvez na E3 ela venha com os jogos, assim, para poder bater de frente. E eu falei com ele que, tipo assim, esse pensamento é bom, te falar, eu quero até que esse pensamento seja verdade. Sim, faz sentido. Eu até acredito que vai... até acredito que vai ter jogos na E3, mas, cara, a não ser que a Microsoft esteja aguardando um baú de jogos pra E3 e jogos bons, cara, vai ser muito difícil. E o que eu tô vendo é assim, que eles vêm pegando o Scorpio, e por mais que seja uma atualização do Sony, eles tentam vender como se fosse um console novo, entendeu? Isso que eu acho mais viajado de tudo. É, porque isso, Abel, ele vende aquilo tudo que a gente acabou de falar, cara. O Xbox One, querendo ou não, Ele não tava com essa bola toda. Então, realmente, ele tem que desprender esse novo console. Só que eu acho, cara, realmente isso que você falou faz sentido. Isso que o camarada lá falou pra você faz sentido, realmente. Agora é só pra apresentar, tipo, olha, a gente tá fazendo videogame, ele é assim, assim, assim. Porque, cara, pra mim, eu acho um grande problema da Microsoft, desgraça, até acabou de falar da incrível E3 de 2014. 2013. Cara, a Microsoft, ela não sabe vender um produto, ela não leu o livro do Ciro Bottini, ela não assiste o Scott Pye. Eles não sabem vender um produto, cara. Essa apresentação aí, assim como todas as outras apresentações da Microsoft, cara, foi uma apresentação ruim, cara. É, simplesmente parece que é um cara sem pique nenhum, falando, olha, nosso console tem tanto de memória, tem tanto de HD, tem tanto de não sei o que, vai comprar? Tipo, porra, como você só me fala isso e já quer que eu compre? Você tem que me vender a parada. Você tem que me mostrar que realmente o console é bom, ele tem o que eu quero e, principalmente, você tem que me convencer que eu preciso dele. E, cara, a Microsoft, em nenhuma das apresentações, cara, em todas as E3, que eu já tive o desprazer, desculpa estar sendo meio anticachista aqui, mas, cara, todas as apresentações da Microsoft que eu assisti, cara, são totalmente chatas, cara. E tipo, eles não estão me passando nada. Eles não conseguem me vender o produto. Eles são monótonos, cara. E essa apresentação atual foi isso, cara. Tanto que eu te falei, eu não vi tanto murmurinho em cima desse anúncio do Scorpio. Eu só vi a galera falando, pô, legal, o Scorpio, ele é o melhor videogame da geração. Mas e aí? Não, é só isso. Acabou, ele é só o mais legal. Foda-se, tipo, acabou. Os caras não conseguem te apresentar o negócio. A nossa esperança, quer dizer, quem gosta e quer o sucesso aí, né, espera, é que tipo, essa potência toda gere alguma influência no nível dos jogos e na quantidade de jogos que saia para o Xbox, e também que a pessoa que compra jogo no party prefira jogar no Scorpio, sabe? Porque o pessoal vai pro Play 4 agora porque ele, teoricamente, rodava um pouquinho melhor que o Xbox, sabe? Então, se o Xbox ou o Scorpio rodar tão para assim quanto ele promete que vai rodar, tem a possibilidade de agora o pessoal começar a tipo, migrar um pouco para esses jogos e jogar no Xbox, sabe? Então, sim. Menino Cat, só pra falar rapidinho aqui, você falou dessa questão do Pro, teve um ponto também que eu não comentei. Eu não tenho esses dados aqui em mãos, mas depois eu posso até trazer, a gente coloca lá no post. Mas parece que o Pro, ele também não tá sendo sucesso de vendas não, cara, porque a galera não vem achando necessidade de comprar um Pro tendo um PS4 em casa, entendeu? Quem vem comprando realmente vem a galera sendo mais entusiasta, a galera que quer ver, tipo, The Last Guardian, a 4K, 60 FPS, aquela coisa toda. Entendeu? Cara, o grande problema dessa parada é que realmente é tipo, pô, maneiro, o Xbox vai ter um tera de memória e blá blá blá e tal. Cara, o Scorpio no caso. Mas, cara, a grande parada é tanto o Pro, eu já falei minha posição tanto pra esses dois videogames é que pra mim isso é ridículo, não tem necessidade dessa porra. Mas, cara, a única coisa pra mim que eles estão me vendendo, e até pelo que o Cat falou agora, só reforço isso, é questão gráfica, cara. Eles estão me vendendo gráfico e, tipo, cara. Porra, na moral, os gráficos tanto do Xbox One quanto do PS4 normal, pô, eles já estão bonitos, cara. Tipo, eu consigo conviver com eles, cara. Eu consigo acreditar. A gente não viu ainda o auge dos consoles, né? A gente não viu o auge ainda do PS4 e do PlayStation. Pode falar. E a grande questão que você está falando em questão de auge é o que seria o auge da qualidade de imagem, na qualidade gráfica? Eu acho que a gente já está numa qualidade. Opa, casguei aqui. Uma qualidade gráfica foda, cara. Você já tem personagens que parecem pessoas. Você já tem cenários lindos, cara. Tipo, pô, Billy, eu botando isso em 4K, o que que isso vai ficar mais foda, cara? Tipo, o que vai diferenciar, cara? Qual é a parada ali? Vai ficar mais lindo. Tipo, pô, mas já tá bonito pra caralho, cara. Como que vai? Ele sempre tem que ter um jeito de avançar pra vender mais, cara. Então vai ter que deixar mais bonito. Não. Sim. Pode sempre ficar estagnado, cara. A parada que eu queria perguntar aqui, até quando o Cat falou, ali, até deixei pra agora, é, além dessas funcionalidades todas, desse gráfico top, de, porra, tem mais memória, né? Que tipo, qualquer HD vagabundo tu bota no PS4 já muda essa porra toda. Era gatinho, A grande pergunta que eu tenho é, ele vai apresentar alguma funcionalidade bacana que vai poder ser usado nos jogos? Tipo, alguma diferença? A Microsoft, ela vai ter um exclusivo, e esse exclusivo vai ter uma funcionalidade X que nem PC e nem PS4 nem Switch vai ter. quem eu acho que o que eles estão vendendo mais nesse simples é o 4K nativo, né? Mas que não é tudo isso, mas... Até porque não é todo mundo que é, não é todo mundo, não. Quase ninguém tem uma TV 4K. Sim, cara, nem lá fora tem. Peraí. Eles estão falando do Scorpio, que ele tá tentando vender mais o 4K, é isso mesmo? 4K nativo, é. É, eu não sei, eu não acompanhei nada disso, mas o que eu vi é mais o pessoal falando que o negócio vai ser mais poderoso, assim, não é tipo algo. Não, questão de ser... console é poderoso. Não, mas eles não estão vendendo, tipo, a máquina do 4K, é tipo a máquina que é, tipo, consegue fazer um melhor desempenho entre os consoles, assim. Sim, pelo que eu vi, o pessoal comentando. Espera, deixa eu falar, cara. É o seguinte. Daí, o que mostra mais é, tipo, ah, isso aqui é, tipo, um console que é equivalente a um PC top, né, cara? Sim. Uhum. É, o que o Desgraça tá puxando aí da questão do... Que o Cat até falou do 4K. O 4K, quando ele fala que roda nativamente, meio que é uma estratégia que bate no Pro direto, porque o Pro não tem isso, entendeu? Então, nativamente, o Scorpio roda e o Pro não. Ele, em testes lá que a coisa fez lá, que eu esqueci o nome agora, que é uma... É, Digital um canal Fun, coisa assim. Isso, que é filiado a Eurogamer. Se eu tiver errado, depois bota um error. É isso mesmo. Mas não, é, então, ele é filiado a Eurogamer. E ele falou lá que, tipo assim, o jogo, Forza, tava puxando 90% do processamento do Xbox, e no Scorpio tava puxando 60, 50, entendeu? Então, o videogame realmente é mais potente, só que aquela parada. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Há pouco tempo, que tem pouco tempo de falecimento desse camarada, que tá junto com quem lá no céu dos videogames. Tá aqui comigo aqui. Que é o Wii U. Qual foi o problema do Wii U? Que a própria Nintendo, o próprio Wii U Ata assumiu na época e outros, a galera que trabalhou com o console reclamou do Wii U. E falou que, ó, foi por causa disso. Quando ele saiu lá na E3, que ele foi apresentado, não me pergunte o ano, porque eu não sou que nem o Desgraça, não vou lembrar. E ele era só um console, tipo assim, que eles estavam falando, ó, esse console vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo. É, esse console tem uma TV, que é um controle. E eles, tipo assim, eles não ligaram pro videogame em si, tipo assim, pô, esse videogame tem um jogo maneiro, esse videogame vai ter um jogo que, tipo assim, você vai estar longe e a TVzinha vai funcionar não sei o quê. Então eles venderam mais o hardware do que o jogo em si, coisa que depois eles mudaram no Switch. Você vê que no Switch hoje eles vendem mais o jogo, as funcionalidades, do que só o que eles fizeram no Wii U. Então era algo que o Iwata reclamava muito, pô, a gente focou muito em trazer um videogame forte, que era o que a galera tinha reclamado do Wii, entendeu? E que o Wii era fraco e tudo mais. E coisa aí, parece que é a mesma coisa que vai acontecer com a Microsoft. Cara, eu quero muito, muito que seja diferente e que depois você chegue assim e fala, pô, Belo, tu errou lá naquelas previsões lá, mãe de Ná. Porra, tá parecendo que vai acontecer isso, cara, infelizmente. Eu fico muito triste porque a Microsoft era uma porrada direta na cara da Sony e trazia uma competição gostosa, entendeu? Você chegar, que nem aconteceu do 360, você vai ver mais effect, tipo, no Xbox. E se não me engano, tem versão pra PS3? Eu não lembro, mas você viu primeiro no Xbox, depois você viu pra PS3. Você viu essa questão dos indies, entendeu? O 360, por mais que tenha quem goste e quem não gosta, tem coisas boas, ele trouxe coisas boas pra esse mercado, mas parece que o Shonão, entendeu? Sim. Tá indo por esse caminho aí. Ninguém chonou no Shonão, cara. Nossa, é, senhora. Olha só. Puxa o sertanejo universitário. Ai, calma, no Shonão, e agora eu quero tentar o Scorpio pra... chamar o pessoal pra Get Over Here. Puta, que eu pensei nessa piada. Eu tive que aproveitar, cara. Eu sou o cara das piadas. Agora vocês riam, a gente... Caralho. Acabou. Muito bom, Dr. Jones. Oh, desgraça. Oh. Não, cara, o Belo, ele falou uma parada interessante. Realmente tá parecendo que o Scorpio, ele vai continuar sendo o mais do mesmo, né, cara? E a grande questão, a gente está batendo muito nessa questão, ele vai ter um processamento gráfico do caralho, ele vai ser... Só que aí que tá, cara, vocês não estão vendo, aí eu acho que eu vou falar uma parada agora que o pet, toda a nação nintendista vai vibrar, é que um dos consoles mais populares da atualidade, no momento, é simplesmente o console que, se você fazer a comparação, ele é o mais fraco de todos, nesse tipo, que é o Nintendo Switch. Verdade. E o Switch, ele está se saindo muito bem, por quê? Porque ele tem aquilo que eu te falei, ele tá vendendo o que a galera quer. Tipo, olha, a gente vai ter jogo, a gente vai ter funcionalidade, o caralho é quatro. Ele ser um diferencial, né, já que tipo, é um meio que um híbrido portátil e console, ele tem os exclusivos da Nintendo, então é algo que atrai, mas... Sim, e outra... É aquele negócio, não se sabe se vai ficar pra sempre isso. Agora, não, a gente, é bom, né, cara? A gente vai ter que ver até o ano que vem, mas tem uma outra, desgraça. É, beleza. Aí vai lá, o cara lançou o jogo que é tanto pro Xbox Scorpion quanto pro PS4 Pro, não sei nem isso. Esses jogos vão continuar rodando nas versões antigas dos videogames. Mas aí tá, lançou lá para esses dois. Beleza. É, teoricamente, como o Pro... É, teoricamente não, o Pro ele é mais avançado. Mas aí tá, sendo ainda que o cara vai ter que desenvolver esse jogo PS3, qual vai ser a grande diferença disso? Só vai ser a parte gráfica? Essa é a grande parada. Tipo, querendo ou não, tipo, o cara vai estar desenvolvendo um jogo só para os dois, de certo modo, isso não pode capar ele, cara... no Scorpion? Eu acho que eles vão começar a desenvolver estilo PC, né, cara? Vai ter, tipo, configuração máxima, que seria o Scorpio, e mínima, que é o Shone, né, cara? Já que, assumindo que vai sair as coisas pro Shone, né? Cara, eu tô achando, tipo, sinceramente... A puta puteiro do caralho, a confusão da porra, coisa que nego que não... Cara, não tinha que fazer, e o pior de tudo, cara, eu tô vendo se arrumar pra um simples momento que... Ah, esse jogo é exclusivo de Xbox Scorpion. Foda-se você que comprou o Xbox One. E esse jogo é exclusivo pro PS4 Pro. Foda-se não, você que não. Eu acho que o Pro não tem que a discrepância de, tipo, de, como posso dizer, hardware do Pro e do PS4. Não é um bagulho tão gigante quanto parece o Shone e o Scorpio, cara. Então acho que pode ter no Scorpio, mas eu duvido até que tenha. Não sendo, ai, sonista, né? Não, tipo, é só, tipo, vendo assim. Mas eu acho que eles vão fazer, começar a fazer, tipo, a Microsoft já ia pedir, faz uma versão um pouquinho, assim, capada pro Shone e outra pro Scorpio. Então, caralho, Tá certo, considerações finais do Xbox One? Não, do Scorpio. Do Scorpio? Ah! Olha, eu começo, eu acho que vai vender se tiver jogo. Que o Xbox tá falhando bastante nisso. O Nintendista agora sorri, né, cara? Porque na época do Wii U era a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Mas é sempre a mesma coisa. Se tem jogo, vem. Porra. Não for. Eu acho que é a máxima do videogame, né, cara? Se ele é um videogame, tá? Ele tem que ter jogo, né, cara? Software vem de hardware, cara. Então, não tem como. Caralho, aí, tá vendo? Microsoft, contrata nós que a gente vai fazer jogo aí pra vocês aí. Por isso que o Windows é popular até agora e Linux tá. É, exatamente. Olha só, olha, tá puxando pontos meio, mas vai lá. Cara, eu sinceramente não sei o que vai acontecer com isso, porque pelo que eu analisei, o Scorpio, por mais, ele pode, ele é equivalente a um, acho que pelo que eu vi o pessoal falar, ele é um PC top do ano passado, mais ou menos, as comparações. Tipo, não é, né, tipo, mas, mas é otimizado para jogos, né, então. Tipo... Sim, é otimizado para jogos, é, né, tipo, dependendo do preço, daí será que vale mais tu pegar tipo um PC top do, tipo, do ano passado ou um Xbox One? Daí tem que ver isso. Pra quem que vai ser esse público? Qual que vai ser o preço? Qual que vai ser os jogos? Eu acredito que ele vai ter um público tão, tipo, quem comprou o Sony pode provavelmente comprar o Scorpio até, mas eu não sei se eles vão conseguir manter isso tão bem, porque só mostraram hardware. Tipo, hardware é um bagulho que deixa todo mundo, sei lá. Isso é coisa de, sei lá, como pode dizer, dos anos 90, que nossa, que a gente tem o Mega Drive que tem o 16 bits, cara, show de bola, não sei o quê. Mexe em processo, né? O processador explodindo. É o bagulho que não empolga, cara. Tipo, ninguém quer saber dessas porra. Tipo, eles só mostram assim. Tipo, vai mostrar propaganda disso. Em vez de mostrar, tipo, sei lá, um jogo rodando fodão assim, não. Vai mostrar, tipo, o processador assim, aquele efeito de brilho disso. Processador de não sei o que lá, que vai fazer rodar e teus olhos vão explodir, vai sair da órbita. É, tipo, cara, não é, tipo, não vejo muito o apelo, pelo menos pra mim, né? Mas eu acredito que vai até fazer um sucesso, mas tem que se fazer de jogo, assim, que isso que é o que importa, assim, como o Cat disse, né? Não, cara, realmente o que você já destacaram os pontos importantes do Xbox. Cara, talvez no começo você tenha até um pequeno hype, porque querendo, a galera do Xbox vai querer fazer isso. Não, não, agora ele veio com tudo, agora vai, né? A galera do agora vai querer levantar essa bola, mas de desgraça, tava com o botão melhor contra de todos. Porra, o cara que tem um Xbox One vai ter que comprar um Xbox, um Scorpion, cara? Porra, isso é meio foda, né? Tipo, o cara já gastou a grana dele ali pro videogame da nova geração dele. E, porra, ele vai tomar uma porrada pra ter que comprar outro jogo, outro videogame da mesma empresa, mas fácil até ele mudar, pegar um PS4, pelo menos vai ter coisa diferente. Pra não ter mais do mesmo. Eu acho que a gente vai ter um início até legalzinho pro Scorpion, mas eu acho que depois disso ele vai entrar na mesma carga do Xbox One, porque, novamente, a Microsoft ainda não vai conseguir segurar a peteca, cara. Eles não vão conseguir fazer nada, e é o que já está acontecendo com o One, cara. O One é um videogame bom, não é um... Dá pra galera jogar de boa, tem muita gente que tem que elogiar o videogame, só que a única coisa que tá faltando é o quê? É a porra da empresa pegar e fazer jogo, pegar e desenvolver mais coisa pro videogame. Não, ele simplesmente, ah, cara, isso não deu certo, larga ele de lado, vamos produzir de novo. Porra, você praticamente tá fazendo um novo produto, você tá vendendo um novo produto, cara. E isso eu acho que vai ser o grande erro da Microsoft, cara. Eles vão vender realmente, como o Belo já destacou, isso como um novo produto, e quem já tem um antigo vai ficar muito puto da vida e vai mudar de empresa, cara. Ou vai pegar Nintendo, ou vai pegar Sony, cara. Porque, porra, ele já tem um produto da Microsoft que eles cagaram. Então, por que ele vai comprar outro? Ele é algum otário? Não. Eu acredito que sim. Cara, pega, por exemplo, o Scorpio vai lá, vai vir Halo 6 aí. Tipo, Halo Gears faz sucesso, então eu acredito que o nego já vai comprar aí. Isso que é o negócio que eu falei, depende do preço. Provavelmente, se o preço for bacaninha assim, menor que um PlayStation Pro, talvez, não sei a loucura que eles possam fazer, né? Vai saber o quanto eles querem arriscar, né? É, o Pro tá, eu acho que, se não me engano, tá 500 lá fora, $500, e o tio Phil lá, o tio Phil Spencer, falou que, para não se preocupar muito com o preço do Scorpio, não, que ele não vai vir essa coisa rasgando o fígado, não, mas é aquela parada pra gente aqui, Brasil, né, o EBR. A gente sabe que, tipo assim, o controle Elite lá saiu um preço tal, quando chegou aqui no Brasil tava R$1.000 o controle. Então, aqui a gente tem que ficar de olho. Mas enfim, vamos ver. Eu quero muito que a Microsoft me surpreenda com isso e realmente fale assim, ó, Belo, você pensou que a gente não ia te dar jogo, a gente tá te dando jogo e a gente tá te dando algo a mais. Porque tirando isso, cara, se realmente o Shonão é uma máquina travada e não dá pra fazer muita coisa, especialmente num negócio melhor, beleza, mas por mais que o Xbox Scorpio seja potente, pô, até como quem falou, cara, a gente tem tanto o PS4 como o Xbox, eles são máquinas fodas, entendeu? De hardware, de tudo. A gente não viu ainda o potencial assim, limites. Há pouco tempo tava saindo jogos e a gente não sentia nem tanta diferença gráfica com os antigos, entendeu? Com o PS3, porque não tinha tanta coisa assim. Hoje em dia que a gente sente mais, que saiu um Uncharted, que a gente consegue, acho que, enxergar mais isso a olho nu. Mas enfim, eu quero muito é que a Microsoft me surpreenda, porque senão o Scorpion vai ser congelado, cara. Tipo do Sub-Zero mesmo. E a gente vai ter que pular para a nova geração, porque ele vai ficar no final da fila. E é isso, acho que é isso, né? Acho que a gente pode acabar, senão a gente vai virar podcast e chega de ser bate-papo, né? É isso aí mesmo, vamos acabar, aqui nos despedimos, espero que ninguém, nenhum fanboy chiita da Microsoft apareça pra encher. Ah, na verdade aparece, tá faltando um movimento no blog, né? Se cara? Aparecer, eu só digo, chora, Caxias! Vem aí xingar, vai lá no Fale Conosco, tem o arroba de todo mundo, vai lá xingar no Twitter, por favor, a gente precisa de divulgação aí. O seu ódio é a nossa fama. Isso aí. Caraca! Assim que a gente funciona. Ódio funciona, né, cara? É, ódio. Conheço muita gente na internet que usa esse slogan aí, hein, cara. Eu podia citar nomes, hein, mas vou me segurar. Eita, esse é outro que não dá pra falar o nome, que é capaz de ele aparecer do nada. Ô, o que vocês falaram de mim, meu? No mas grupo do WhatsApp. Nossa. Bom, aí não conheço. Acaba. Bom, então acaba. Acabou, tchau. Tchau pra vocês. Pra vocês não, eu vou falar com vocês ainda, mas tchau pro. Tchau. Abraço.